Trotinetas de 2004, e agora vamos começar uma entrevista, uma conversa aqui com o Tiago Costa, um rapaz de fora que não é da Nazaré, mas que vive o carnaval da Nazaré intensamente, como se fosse da Nazaré desde pequenino. Boa noite, Tiago. Boa noite, Pedro. Obrigado, muito, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder estar finalmente na Rádio da Nazaré. Espero que não seja a primeira vez, espero continuar aqui mais uns anos, continuar aqui pela Nazaré. Por isso, mais uma vez, obrigado. De onde é que tu és? Eu sou natural do Porto, já estou aqui na Nazaré há, este é o meu quarto ano, vim para cá para ser professor, sou professor no Externato, não foi os Roupinho, e para já conto ficar aqui ainda mais uns anos. E é mesmo há 4 anos que vives o carnaval, ou...? Eu há 4 anos que vivo o carnaval intensamente, como muita gente diz, e neste caso os nazarenos dizem que nunca tinham visto um paleco a divertir-se tanto no carnaval como eu me divirto. E eu acho que me divirto tanto, muito devido à energia que vocês nazarenos têm e a paixão enorme que vocês têm pelo carnaval. E acho que foi isso que me cativou mais, também a ter esta paixão e esta energia incrível que vocês têm, que eu também, neste momento, sinto que tenho e quero continuar a ter. No início achaste estranho, não gostaste ou apaixonaste logo desde o início pelo carnaval do Nazaré? Essa é a pergunta que toda a gente faz, que é, dizem sempre, ou adoro ou odeia-se o carnaval, ou neste caso as músicas mestras da Nazaré. E eu desde sempre amei. Acho que nunca houve uma certa altura que diga assim, pá, não gosto, não me vejo, não me revejo aqui na Nazaré. E desde então que adoro. E eu já tive vários colegas meus que já também os convidei a vir tentar vir cá a Nazaré para passar este amor pelo carnaval na Nazaré, e já tive uns que odiaram, nunca tive nem meios termos, que é aquela parte gosto ou não gosto, e eu tenho uns que adoro. Tenho, por exemplo, agora um amigo meu que veio cá o ano passado, ele também sentiu esta paixão, esta energia da Nazaré e que vai voltar este ano para reviver o que é o carnaval da Nazaré. Ainda bem. Como é que foi o teu primeiro dia no carnaval? Ui, boa pergunta. Eu acho que não tive o primeiro dia do carnaval. Eu comecei como vocês, é o que eu digo, vocês são todos malucos, que é, vocês começam a viver o carnaval um mês antes, nem um mês antes, É começa a partir, mais. é mais, começa, vocês dizem que é passa janeiro, começa É, dia 1, o ó, carnaval já sim. inicia. Então foi aí que eu comecei a perceber e que entender, ouvir as marchas, e então interessava-me pelas letras, perguntava-me muitas vezes, ou neste caso ao Milton, o que é que significava, o que era o porquê, e fui percebendo e fui tentando entender o porquê de cada marcha e o porquê das bocas que mando nas marchas, as indiretas, que também acho muita piada a isso. E acho que não foi um dia propriamente, foi um crescimento durante um mês, 2 meses. Foram uns dias. Sim, uns dias, foi assim, que há 4 anos até foi muito cedo, mas foi um crescimento assim a longo prazo, nem muito longo, curto prazo, que me foi dando essa paixão. O que é que mais te marcou nesses primeiros dias de contacto? Foi as marchas mesmo? Ou depois no carnaval? E eu não fui às marchas, porque como foi uma novidade para mim, eu nunca tinha ouvido assim as marchas, como eram músicas próprias da Nazaré, como um carnaval totalmente diferente do que se passa no resto do país, ou na maioria do país, que é tudo músicas do Brasil. Como são músicas novas, eu fui ouvindo, muitas até me forcei a ouvir para ir entendendo, gostar e não gostar, ver se gostava ou não gostava, e fui gostando. Mas o que me fez apaixonar mesmo pelo carnaval, acho que foi mesmo as pessoas, a energia e a paixão que as pessoas vivem esta época, e os bailes. Os bailes, aquilo, a partir do momento que eu entrei ali nas rodas e no Pressão do Mar Alto, aquilo é. Acho que há mais energia e mais energia positiva que aquilo. Já tinha vivido outros carnavais antes, ou... Já tinha vivido, já fui de Torres Vedras, também vivi 5 dias de Torres Vedras, mas é isso, uma realidade diferente, uma realidade de carnaval mais brasileiro. Também tem uma música ou outra mais tradicional, mas nada comparado ao que se passa aqui no Nazaré. Também fui de Estarreja, também costumava ir no Porto, quando era do Porto, então gostava muito do Carnaval também, ia muitas vezes a Estarreja, mas também era só um dia, e eu sou uma pessoa que gosta de viver intensamente, e então acho que encontrei o sítio certo. Acho que encontrei o sítio certo. Sente fora, sentiste bem recebido pelas pessoas do Nazaré no Carnaval? Claramente, acho que não há palavras para descrever como as pessoas aqui na Nazaré me receberam, não só no Carnaval, como fora disso. Acho que no Carnaval ainda é mais, porque estão todos com a alegria de viver o que é o Carnaval, que não há chatices, não há confusões. Todos querem viver isto intensamente e com energia positiva e com amor, então passar isto, a mensagem, para todos. Sim. E eu recebi isso e ainda hoje ainda recebo isso, e cada vez me apaixono mais por Carnaval. Em algum momento deixaste de sentir pela equipa e passaste a sentir que fazes parte disto? posso dizer que sim. Acho que já faço um bocado parte do que é o Carnaval da Nazaré, mas nunca vou deixar de ser paleco. Não, claro. Acho que as pessoas sabem que eu sou paleco, acho que nunca vão dizer que eu sou mesmo da praia, mas fico feliz por ser um paleco que se diverte. Um paleco que já é conhecido, não é? Não é como digo conhecido, mas acho engraçado as pessoas também acharem engraçado eu viver um Carnaval tão intensamente como vivo. E acho que para mim, acho que é satisfatório. Ouves as marchas a partir de que altura do ano? E em que circunstâncias? Eu vou ser sincero, eu costumo ouvir o ano todo. A mim dizem-me para não ouvir o ano todo, depois vão-me fartar, mas eu costumo ouvir o ano todo. E eu geralmente costumo ouvir muitas vezes quando me sinto mais cansado. Porque como as marchas me trazem memórias positivas e de energia e com vontade de estar a bailar, acabo, quando estou cansado, principalmente a conduzir, ou que seja, ou mesmo a treinar, preciso de mais energia, acabo por ir ao Marcha Fai, acabo por meter ali uns anos e começo a ouvir as marchas. Tu também trabalhas por trás do Carnaval, não é? Eu também trabalho, não digo que trabalhar, porque ninguém trabalha. Eu acho, já desde o primeiro ano, teve o convite do Milton Estrelinha, de poder ir ajudar ali nos bastidores do Mar Alto. Então, como ia lá, ia ajudando a pintar, a tentar fazer aquilo que era preciso, nunca fui assim muito, muito bom, mas tentava desenrascar. E no Mar Alto foi muito bem recebido por todas as pessoas do que é a família Mar Alto. E felizmente pude continuar e fui mudando cada vez mais com as pessoas e tento estar sempre todos os anos a ajudar. Mas estou sincero, este ano não tenho ajudado assim tanto, também o meu tempo não tem sido o melhor, mas quando posso e quando vou, vou com as pessoas e sou bem recebido. E neste fim de semana tivemos todos a jantar e fui muito bem recebido e sinto-me mesmo muito bem com a família Mar Alto. Ainda bem. E nos dias de Carnaval, como é que os vives? Como é que os vivo? Eu tenho já quase uma tradição, que é todos os dias vou sempre jantar com o Milton e vou jantar com o Vítor Maranhão, com Bidolas. E vamos sempre jantar, temos nossa tradição de fazemos basicamente um roteiro antes do Carnaval, vamos decidir, ok, onde é que vamos jantar na sexta, onde é que vamos jantar no sábado, por aí em diante. E depois acabamos por, a partir daí, vão para a rua, geralmente o Milton e o Vítor acabam por ter que ir mais para o Mar Alto, porque eles são, neste caso, agora o Vítor é o vice-presidente e o Milton é o tesoureiro, então têm duas responsabilidades. E eu acabo por ficar ali, ok, vou lá também ajudar um bocado, mas também depois acabo de vir para a rua, que é viver o Carnaval na rua, acabo por ter mais amigos, e acabo por viver na rua e depois acabo por ir também acabar no baile do Mar Alto. Achas que a ligação das pessoas ao Carnaval aqui é mais intensa? Completamente. E não hoje estava a falar com o meu amigo que vem cá ao Carnaval. Ele estava a dizer, pá, tens mesmo que dizer que eles são todos uma cambada de delinquentes, porque não há ninguém que viva assim o Carnaval como as pessoas da Nazaré dizem. Eu estou a dizer isto num bom sentido, porque eu agora meto neste saco, não é? Eu sou também um delinquente que vive o Carnaval como vocês vivem. Por isso, acho que não há ninguém, ou nunca vi uma terra a viver o Carnaval tão intensamente como a Nazaré vive. Há algo que achas que nunca devia mudar aqui no Carnaval da Praia? Desculpa? Achas que há alguma coisa que nunca devia mudar aqui? No Carnaval que nunca deveria mudar? E para mim não mudava nada. Eu continuava exatamente o carnaval. É que é incrível, porque o carnaval é, não se vive só a partir dos 15, dos 18, vive-se desde das crianças. Isso. Toda a gente vive o carnaval. É toda a gente. E eu pude presenciar isso, porque eu fui também professor nas AECs aqui daqui da escola da Nazaré, do centro escolar, e já nas aulas, ficava a esta altura, os meus miúdos do terceiro ano, segundo ano, começavam, professor, meta marchas. Eu assim, como é que é possível? E depois cantavam, sabiam as letras todas. Eu assim, como é que é possível uma miúda de 7 anos estar-me aqui a cantar as marchas das trotinetas, as maltesas, o que seja, e a bailar, a fazer tudo? E eu assim, isto é incrível. É que eu via aquilo na realidade da escola e depois passava para a noite e via os mais velhos. Então eram os mais novos, os mais velhos, via tudo. Há algum momento vivido cá no carnaval que nunca vais esquecer? Que nunca vou esquecer. Eu tenho um momento que foi no Mar Alto, que foi, geralmente é sempre Mar Alto, que foi o pianista Picamilho, se não me engano. Sim. Que tem a parte, que ele, dois momentos, parte dele, porque eu gosto muito do piano, e ele na parte final de um dos bailes, até acho que foi no último dia do baile, e ele levou, não sei o nome daquilo, que era um piano que... Sim. Não estou-me a lembrar. É um piano portátil, por assim dizendo. E ele mete-se no meio do peão e começa a tocar marchas nas arenas. E estava toda a gente num silêncio absoluto a apreciar aquele momento. E para mim, ser aquele... O final do carnaval, para mim, estava a tocar-me. Se tivesses que explicar ao Parreco o que é o carnaval da praia, o que é que lhe dirias? Carnaval da praia. Acho que já disse tudo. Acho que é uma cambada de malucos que se junta tudo a partir deste janeiro, que não olham a meios para se divertirem, que transmitem esta realidade desde dos avós para os filhos e dos filhos para os netos. E é, então é tudo o que é Nazaré, acho que é o carnaval. Porque... fala-se muito das mulheres da praia, fala-se muito do que é os pescadores, mas a meu ver, já estou cá há 4 anos, eu revejo mais a Nazaré, não tirando essa história da mulher da praia e dos pescadores, mas acho que agora a vossa geração, dos mais novos, nunca vai perder o carnaval. Acho que o carnaval vai estar sempre entranhado em toda a gente, desde os bebés até os mais velhos. Estás há 4 anos, tu chegaste a viver aquele carnaval a seguir à pandemia, que não foi bem organizado? Não, eu não vi. Chegaste em 2023? Eu cheguei em em 2022 para 23. Não cheguei a apanhar esse carnaval. Cheguei a ver marchas, daquela marcha que não sei qual era o grupo. Deu sozinho? Sim, que ele vai sozinho na marginal. Esse carnaval foi mesmo quando sentiu que não é preciso organização, não é preciso nada. Há bocado o 15 que estava aqui antes, estava aqui antes de ti a falar, estava a falar mesmo desse carnaval. Foi um carnaval que sentiu mesmo que é o carnaval da Nazaré. E estava-te a perguntar se estavas cá para... Não, gostava de estar mais cedo. Eu soubesse que sei hoje, já tinha vindo mais cedo para a Nazaré, nem que seja só para o carnaval. Que mensagem é que deixas a quem é de fora e acha que o carnaval da Nazaré não é para eles? Venham experimentar. Venham viver, venham sentir. Não se agarrem às pessoas que são os vossos amigos de fora, agarrem-se aos nazarenos. São os nazarenos que vão pensar a energia, passar a mensagem do que é aquilo que é o carnaval da Nazaré. Porque só assim é que vão mesmo gostar. Porque muitas vezes as pessoas vêm cá e agarram-se às pessoas de fora. E essas pessoas, como não sabem o que é o carnaval, não sabem o que é viver o carnaval da Nazaré, acabam por não gostar. Então acho que é assim que não se vai aprender. Por isso, se tiverem a oportunidade, um dia que venham ao Nazaré, juntem-se aos nazarenos ou juntem-se aos palegos que já conhecem o carnaval. E que mensagem é que deixas aos mais jovens sobre viver o carnaval da Nazaré? Vivam com muito juízo. O carnaval, por muita energia e coisas boas que haja, também acaba por ser acaba-se por viver muito na questão da noite, sempre com juízo, mas vivam intensamente como vivem e aproveitem ao máximo, porque se quanto mais aproveitarem todos os anos, melhor para vocês. Claro. Tem melhor uma coisa a acrescentar, melhor uma coisa a querer dizer? Acho que é agradecer com este convite, desejar a todos os nazarenos e todos os palecos que venham aqui à Nazaré que aproveitem o carnaval ao máximo, porque este fim de semana já começa, já começa o primeiro baile do Planalto, que como primeiro há um mês, e aproveitei ao máximo, porque não, é, não há um carnaval como este, e nunca vai haver. Tiago, muito obrigado por teres vindo, e acho que foi muito importante ter aqui outra visão de uma pessoa que vive o carnaval no Zara intensamente como se fosse de cá, mostrar aqui aos nossos ouvintes a tua visão do carnaval. Acho que foi muito importante. Muito obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado, obrigado eu, Pedro. E tudo bom. Agora, Mar Alto de 2009, deixe ficar desse lado, eu estou aqui convosco até bem perto do sinal horário da meia-noite. Mar Alto de 2009, tivemos agora aqui em estúdio Quinzé Batalha, e logo a seguir Tiago Costa, nesta que é a segunda hora da quarta emissão de Carnaval do Maré Cheia. Deixe ficar desse lado, eu volto já a seguir. Mar Alto 2009.